Nigali, he sent me the magic. Ela me engana dizendo que vai mente pra mim. Ela me engana dizendo que ama, vai mente pra mim. Ela me engana dizendo que ama, dizendo que ama. Ela me engana dizendo que vai mente pra mim. Garota, como você tem coragem de mentir olhando no meu olho? Seu contado, seus erros. Não foi um, não foi dois. Errou de novo. Maldita inimiga da verdade. Na sua mente eu só vejo maldade. Fudeu comigo ontem, foi embora hoje. Mentiu que voltava mais tarde. E agora como eu fico? Se eu dispensei todas as garotas pensando que você ia fechar comigo. Que eu recusei todos os convites, mesmo daquelas que eu disse ser amigo. Responde pra mim como que eu. Responde pra mim como que eu fico. Responde pra mim como que eu fui tão inocente. Fui tão inocente em cair no seu inconsequente. Instinto eloquente, esse daí sou eu. Como eu posso acreditar em você se isso era uma mentira? Como eu posso acreditar em nós dois se é só decepção? Eu já te dei tanta chance, mas você sempre vacila. O foda é que ela é muito gostosa e faz um sexo. Sua intenção era não ter compromisso. Me fala por que tu tá fazendo isso. Me fala por que nós deixou chegar nisso. Vou me controlar pra não perder o juiz. Mas até quando você vai fingir? Até quando você vai negar? Até quando eu vou me despedir? Até quando eu vou te esperar? Foi tão inocente em cair no seu golpe. Instinto eloquente, esse daí sou. Esse fumaça na mente, o dia amanheceu. De distância entre a gente, o que aconteceu? Me fala por que tu tá fazendo isso. Ela me engana isso, dizendo que vai mente pra mim. Ela me engana dizendo que ama, vai mente pra mim. Ela me engana dizendo que ama, dizendo que ama. Ela me engana dizendo que vai mente pra mim. Posso acreditar em você se isso era uma mentira? Como posso acreditar em nós dois se é só decepção? Já te dei tanta chance, mas você sempre vacila. O foda é que ela é muito gostosa e faz um sexo bom.